Ai ulo no veo klai ke puo ka ilima. Ula no veo la lai ka lai lai ta pua ilima lai. Ula no veo la lai ka lai lai ta pua ilima lai. Akalai a ono hilila a uai lana lai ta awa puhilai. Akalai a ono hilila a uai lana lai ta awa puhilai. Waike uai te wale ohelai ta ua lotulaha ohana leilai. Ua I ke wale o he lai, ta ua lotu la o hana leilai. Ua lipo. Ua lipo, lipo wale la, o tana hele la, o ho o hi e lai. Ua lipo. Ua lipo, lipo wale la, o tana hele la, o ho o hi e lai. Ha ina mai te puana lai, tau alotu la ohana leilai. Ha ina mai te puana lai, tau alotu la ohana leilai. E alai, e alai, e alai, ai e. Hei no anohi iaka.